todo bonito na festa de sábado, sentado com toda a mulherada em volta dele. Tinha até uma bicha no colo dele. Você viu que safado? Coitada. A menina se esfregando e nada acontecia. Ai, eu nem ligo mais. Porque ele ali fala e nada acontece. Bom, o dólar que tinha que subir ali não subiu coisíssima nenhuma. Falando em dólar, vai ter uma festa hoje, será que ele vai? Opa, eu vi festa? Festa é comigo mesmo, certo? Onde o bonito tá, ele não vacila. Bonito, o que você vai apontar hoje, hein? É, onde tem a mulherada, o bonito tem que estar. Vai ser bagulho. Eu sou o dono logo bonito. Pô, bonito, dá um tempo, desembaça. Ih, vamos embora, vai, ô, bonito. Você não quer ver mais nada não, viu?